que você seja feliz. Encontre tudo que eu não pude dar. E alguém possa fazer tudo, tudo que eu não fiz. Encontre o jeito certo de te amar. Pra mim valeu você e eu. Foi bom te amar, mas vou deixar você seguir em frente a sua estrada por aí. Deixa que eu me viro por aqui. A vida continua, vai com Deus, eu também vou. Um dia encontrar meu verdadeiro amor. Caio Costa. A vida continua, vai com Deus, eu também vou. Um dia encontrar meu verdadeiro amor.